Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Peragusta, Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as bases? Então venha ser um Alfa Pistoleiro. Estamos nós mais uma vez aqui com nossos queridos convidados para hoje falar um pouco sobre o Velho Oeste, sobre aquela época tenra, aquela época meiga, onde se matava mais do que na rocinha atual. E para isso, nós temos que começar chamando nosso grande, o nosso rapaz que tem nome de espingarda no nome, embora depois eu descobri que é por causa de uma série vagabunda, Marques Winchester. Bom, em primeiro lugar, eu quero saber que porcaria de introdução foi essa de você tentando imitar alguma música de Velho Oeste. É, alguma música? Blaze of Glory? Eu vou até cantar. What a stupid ever Igualzinho. Idêntica. Bom, eu canto Bon Jovi pra caralho quando eu tô bêbado. Em segundo lugar, série vagabunda não. Ainda como você fala, está há 11 anos e já vai pra 12ª temporada. Respeite, não é qualquer um que vai pra uma 12ª temporada assim, não. Eu nunca assisti um episódio. O problema é esse aí, tá falando bosta. Cala a boca. E em terceiro lugar, muito bom estar aqui novamente pra gente falar, fazer uns episódios que eu gosto de fazer bastante, que é biográfico. A gente sempre aprende histórias diferentes, né? E hoje, como vocês viram aí, a gente vai falar sobre um cara bem controverso aí do Velho Oeste. Enfim, pra terminar essa minha apresentação, eu quero fazer algo melhor do que o Andrigo fez, que é... Que é a musiquinha do ET lá, né? Não é do ET. Ah, ficou mais igual do que a tua. É que é Blaze of Glory, você também? Ah, meu Deus. Rodrigo, vai, passa. E agora, nosso grande, nosso especialista, o nosso nerd preferido da galera, Michel Apt. E aí, galera, beleza? Vamos discutir um pouquinho sobre Billy the Kid, falar um pouco do Velho Oeste. Uma coisa que a gente sempre vê muito em filme, né? Mas pouca gente conhece o que foi, né? Que aconteceu ali. Que bicho pegou ali? É nóis. É isso aí, galera. Simbora para aquela terra herenta do Velho Oeste. Vamos lá! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Que época gostosa, que época bonita, que época linda para se viver. Era uma época muito boa, onde você podia andar com duas peixeiras e três revólver na cintura que ninguém falava nada, o que até não é muito longe hoje do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Só que não era no Brasil, Veleste, como todo mundo sabe, era na meio oeste americano, nosso querido Novo México, que na época já era parte dos Estados Unidos. Alguém tem essa informação, hein, universitários? É, nessa época ele tava adquirindo, né, o Texas e tal, a gente vai falar alguma coisa, mas é um momento que os Estados Unidos estavam aumentando o território, seja por conquista, seja por compra mesmo, né? Basicamente nem era americano ainda. Como que você conheceu ele, Marques? Conta um pouquinho sobre a sua experiência com o nosso Velho Oeste. Ah, cara, assim, antes de entrar no tema, acho que todos, acho que a maioria, né? Acho que 97% das pessoas, eu gosto muito de falar em porcentagem, você já percebeu, que é legal. Te dá um ar, assim, de mais confiança. Tá? Passa credibilidade. É, pois é. 97% das pessoas, acho que conheceram mais justamente pelo cinema, né? Cara. 97,2%. É, pelo cinema, porque, tipo, filmes de western, nossos avós, até pais, gostam muito, né? Sempre gostaram. E até filmes mais novos, mais recentes, vamos dizer assim, da cultura pop, como, por exemplo, o terceiro filme do De Volta para o Futuro, que foi ali, realmente, que eu vinha querer conhecer mais sobre o Velho Oeste. Tinha antes em desenhos, né? Eu me lembro que quando eu era mais novo, passava um desenho que eu acho que alguns vão lembrar, que se chamava Os Cowboys de Mumeza, que era um desenho que passava passou, acho que no SBT, que era no tempo do Velho Oeste, só que em vez de ser humanos, eram bois. Acho que era do SBT do Nordeste, isso, né? Não, não, passava em todo o Brasil. Eles, em vez de serem humanos, eles eram bois, tá ligado? O xerife era um boi, eram cavalos e tal. Aqueles animais do Velho Oeste, humanizados assim no desenho. Mas o que me deu vontade mesmo de aprender um pouco mais sobre o Velho Oeste, conhecer um pouco mais, foi o terceiro filme do De Volta para o Futuro, cara, que se passa todo no Velho Oeste ali e tal. É, o Velho Oeste foi uma época muito sangrenta na cultura americana, onde era uma época que basicamente você não tinha lei naquela parte, que tava entre disputa ainda entre México e Estados Unidos, né? É, muita coisa foi resolvida economicamente, como o Novo México foi comprado, né? Texas ou Novo México foi comprado, não lembro. Foi o Texas e Louisiana. O Novo México foi guerra mesmo, né? Acho que sim. É, acho que teve uma pequena guerra ali naquela área. E basicamente uma terra essa aí. E você, Michel, o que, que você tem a dizer do nosso querido Velho Oeste, além de falar, citar De Volta para o Futuro? Cara, bom, eu assim, sou um pouco mais velho, né? Então eu lembro do De Volta para o Futuro, mas... Ah, pensei que você ia falar que você tava lá no Velho Oeste. Pois é. Não chego a esse ponto ainda, né? Mas, assim, tá, enquanto o Max tava falando, eu tava pensando, qual foi a primeira referência que eu lembro de Velho Oeste? Caras, acho que vocês vão lembrar, meu, do desenho do Pica-Pau, que ele tá no Velho Oeste. Pé de pano, e ele, né? Tinha o pé de pano, e aí ele enfrentava um bandido, que tinha, que era, tipo, era bem o arquétipo de um desses caras de Velho Oeste mesmo. E o nome dele era Wild Bill Hickok, que ele dava um soluço. Ah, isso era legal, isso eu lembro. É aquele que primeiro o pé de pano é o cavalo desse cara, aí depois ele passa pro lado. Eu acho que sim, cara. Eu não lembro muito bem da parte do pé de pano, mas tem esse desenho que ele enfrenta esse bandido e esse bandido toda hora soluçava. Mas é que tá, cara. A gente, quando é criança, não manja porra nenhuma as referências que o desenho traz. Esse bandido que aparece no desenho do Pica-Pau, ele existiu de verdade e ele foi um dos grandes, digamos assim, uma das grandes lendas do Velho Oeste, que é o Wild Bill Hickok. Mas o desenho, como o desenho era sacana, ele mudou o nome pra Wild Bill Hickok. E Hickok, em inglês, é soluço. É por isso que ele soluçava no desenho, entendeu? Mas a gente que é brasileiro e também, tipo, o desenho não vai ficar explicando. A gente perde essa referência que, meu, é fantástica a referência. Pois é. Porque o cara existiu de verdade com outro nome, mas ele existiu mesmo, né? Então, assim, pelo que eu me lembro, cara, essa foi a minha primeira referência de Velho Oeste. Aí a segunda, mais marcante, onde realmente eu me interessei um pouco mais, assim, né? Cara, eu sou um cara muito curioso, eu me interesso por umas 200 coisas, então também não importa muito, mas beleza. O que realmente me chamou a atenção sobre o Velho Oeste foi aquele filme Jovens Demais pra Morrer. É um filme de Sessão da Tarde, que passou muitas vezes Sessão da Tarde, e que conta, assim, de maneira bem romanceada e bem, tipo, bem de leve, assim, a história do Billy the Kid e do bando que ele teve. E eu gostei muito daquele filme. Gostei tanto que, quando eu tinha meus 16 anos, eu até tentei fazer um sitezinho com a biografia do Billy the Kid. Pesquisei bastante coisa. Cheguei até a entrar em contato com uma americana, sei lá, se do Texas, não lembro de onde que eu sei que eu encontrei o e-mail dela na internet, encontrei o site dela, na verdade, em que ela tinha muita foto, muita informação. Aí cheguei até a trocar uma ideia, uma outra ideia com ela lá na época, mas, tipo, mas é coisa de moleque, né? Ficou por isso mesmo, mas enfim. Aí, assim, o Velho Oeste é interessante a gente saber um pouquinho, porque a gente fala que Velho Oeste, a gente tem como uma entidade, uma coisa que parece que sempre existiu, mas, na verdade, o Velho Oeste... Porque o que acontece, assim, falando rapidamente, os Estados Unidos, eles foram colonizados, foi uma colônia de povoamento, como a gente aprende nas aulas de história do primário, né, do colegial, sei lá. E, então, tipo, não foi como no Brasil, né, que os caras chegaram, tomaram posse e extraíram tudo que podia e deixou aqui as moscas, né? Nos Estados Unidos, você teve famílias inglesas que foram pra essa nova terra e colonizaram, basicamente, a costa leste americana. Lembrando o mapa dos Estados Unidos, a costa da parte direita, então a parte direita do mapa ali. Só que, pô, para e pensa, de novo, pega o mapa dos Estados Unidos, olha o tamanho daquela porra. Então, o que acontece? Chegou um momento em que o governo americano, o presidente e tal, eles começaram a estimular a colonização do resto do país, tipo, da metade do meio do país pra esquerda, ou seja, em direção ao oeste. Tem um vídeo do Pica-Pau que explica muito bem isso, que aí vai todo mundo pro oeste, o mapa dos Estados Unidos levanta o leste. É da hora, é porque aí foi o peso, né? É, e a marcha para o oeste. Então, aí assim, o que se criou foi justamente o sonho das pessoas de enriquecer, de fazer a vida, porque imagina, a gente tá falando, vai, do século 17, do século 18, então 1700 e lá vai pedra. Então, mas devia ser uma vida desgraçada dos caras mesmo, na parte leste. Então eu falei assim, ah, meu, já que a gente, fudido por fudido, vamos ser fudido na costa oeste. De repente a gente acha ouro lá. Então tinha muito essa questão de garimpo, tinha a questão da busca do ouro, a corrida do ouro, né, que a gente também vê muito em filme e tal. E aí eles começaram a essa movimentação pro oeste. Os Estados Unidos, então, a gente comentou brevemente, eles compraram, né, uma parte de terras do México, o estado da Louisiana, que faz fronteira com o Texas. O próprio Texas também foi comprado do México. Aí teve algumas anexações, tipo Novo México e tal. É toda aquela parte meio do meio pro oeste ali, era tudo mexicano aquele negócio ali. Então, conforme os Estados Unidos foram aumentando esse território e tendo essa parte oeste toda pra povoar e pra explorar, as pessoas começaram a ir pra lá. Só que é como o Rodrigo falou brincando no começo. Era uma terra quase que sem lei. Quase que sem lei. Você tinha o papel do xerife lá, mas, meu, todo mundo com arma. Imagina, se na costa leste a justiça já devia ser complicada, imagina no oeste, que você tinha cidades sendo criadas do dia pra noite ali, cidadezinhas pequenas. Aí deu origem a tudo isso que a gente conhece por filmes e tal, e que, mais especificamente sobre Billy the Kid, a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Bom, a parte de todo mundo armado tá assim até hoje, né? Uma das principais leis da Constituição Americana é o direito das pessoas andarem armadas pra se defender. Então, isso, por isso que a gente vê até hoje os caras se matando lá e etc, que a gente vê essas tragédias, porque a arma, o revólver, a arma, o estar armado faz parte da cultura americana. Isso daí, tipo, o mundo vai acabar e os Estados Unidos não vão banir a arma, porque isso faz parte da cultura dos caras, entendeu? Tá na Constituição o direito ou a posse de arma. Claro, você tem leis, etc, mas a Constituição Americana garante ao americano a posse de arma pra se defender, sob certas circunstâncias, é claro. Por exemplo, no Texas, né, só falando rapidamente. No Texas, se alguém vai da tua casa, ou se você alguém vai na tua casa sem a sua autorização, e o cara não precisa nem estar ameaçando você. Se você disser pro cara sair, o cara não sai, você pode matar o cara. É uma legítima defesa, isso no Texas. No Texas, você tem uma lei que te permite andar armado na rua e a arma mostra. Ou seja, aí você vê o nível que os caras têm de relação com arma. Então, agora multiplica isso por 1000 na época do Velho Oeste, em que tinha pouca lei, os caras eram tudo fudidos, tudo metido a machão. Então é foda, foi uma época fudida. Mas isso não precisa sair muito não, cara. É que a gente vive aqui também no Brasil, teoricamente, urbano, né? Agora, eu tive uma experiência uns 5 anos atrás, eu fui pra cidade de Juara, lá na divisa com a Bolívia, lá no Mato Grosso. Cara, a hora que eu desci do avião, todo mundo tava com pelo menos uma peixeira de um lado e um 38 do outro. Até mulher andando na rua com 38 na cintura. Que recepção, né? É um bebê de colo com um canivetezinho do lado, tá? Mano? É, eu fui pra lá morrendo de medo de ser assaltado, tal, né? Porque eu ia comprar uma empilhadeira e tal. Aí eu levei um policial, a hora que chegou lá, que eu vi todo mundo com arma, eu falei, desistimos. Se for pra morrer aqui, vai morrer. Tem como não. E quem era o nosso jovem Billy the Kid? Billy the Kid, seu pai morreu logo quando era criancinha, provavelmente 2-3 anos, e ele mudou com a mãe de Indiana, foi para Kansas, e no fim ele foi parar lá em Silver City, a cidade de prata lá no Novo México, onde a sua mãe adoece e morre de tuberculose, ali quando ele era uma tenra criança, ali por volta dos seus 12 anos. Nosso querido adolescente, sem pai, sem mãe, jogado no mundo, o que que aconteceu com o nosso querido Billy the Kid? Acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar, né? Primeiro que ele era um cara quase sem identidade, né? Porque a gente tem um possível nome pra ele, que foi dado, mas ainda assim não tem 100% de certeza. E o possível nome dele era William Henry McCarthy Jr. E aí a gente tem os pseudônimos, né? Que ele tinha, que ele era conhecido como Henry Burney, William H. Burney, Billy the Kid, né? Que é o mais conhecido, enfim. Henry Atrin, Henry McCartney, e os apelidos que era o Kid Atrin e o The Kid, e esse The Kid foi justamente o que ficou no nome, né, o Billy The Kid. É o Billy, não sei de onde veio, porque não tem outra referência pra o Billy. Billy é um apelido pra William, em língua inglesa. Billy é, você chama quem é William e recebe o apelido de Billy. Por exemplo, Bill Clinton, vamos ver o primeiro nome do Bill Clinton, é o William. Ah, é? Entendeu? É. Bacana, isso aí eu não sabia, olha aí. Vem daí. Ah, é verdade, o Bill Clinton, o nome dele é William Jefferson Clinton. Verdade. Nunca tinha prestado atenção nisso. Que bom ter o Michel, porque eu não consegui ver isso na pesquisa. E o The Kid, né? O Michel, o Andrigo falou, né? Porque não sei o que, em off aqui, que ele era pedófilo, não tem nada a ver. Porque ele era pequeno mesmo, tinha baixa estatura, não era tão grande e tal. Então, o Billy, como o Michel falou, vem de William, e o The Kid pequeno, né? Então, William ou pequeno, né? Billy ou pequeno. Porque, assim, Kid, na verdade, assim, se a gente for traduzir mais como que o americano usa, Kid é tipo garoto. É, né? Moleque, é, garoto. É. Então, pensando que o Billy the Kid, acho que ele tinha mais ou menos um 1,60. Ele era um. Ele tinha assim, ele era um moleque mesmo, tipo, de uma constituição física bem magrinha, de menino, né? Não, 1,60, ou seja, baixo. Então ele realmente parecia um menino, um garoto, né? E ele começou a vida do crime dele, né? Começou logo cedo, né? Com 14, 15 anos. Então, já chamava ele de Kid. Kid alguma coisa, garoto, moleque. É, ele matou o primeiro com 12 anos, né? E até porque o cara, a gente vai mais à frente falar, mas o cara morreu com apenas 22 anos, né, cara? É, assim, a gente vê que nessa época, né, de século 17, 18, a expectativa de vida era muito baixa. Então, você vê, o cara com 12, 13, 14 anos já tá envolvido com crimes, etc. Mas o grande problema dele começa já com a questão do pai, né? Ele não tem referência do pai, então só tem a mãe também morre cedo, ele tem um padrasto do Billy the Kid e tal, mas enfim, acaba mudando, o cara também não era fogo que se cheire. E aquela coisa, né? Imagina num lugar sem muita coisa, no século 18, no século 19, aliás, desculpa, 1865, mais ou menos. Falta referência pro cara, e assim, querendo ou não, a referência que ele tem são aqueles bandidos, aquela vida, né, sem muita lei, com muita violência. Então, daí pro cara passar por uma vida de crime, não precisa muito. Isso aí se repete até hoje, mesmo com mais condições de vida, com rua asfaltada, esgoto, TV a cabo, internet, os caras ainda fazem merda, imagina naquela época. Ele era feio pra caralho também, diga-se de passagem. Isso aí ajuda pra caramba o cara entrar no crime. O cara começou com pouca idade, né, cara? Com 14, 15 anos, o cara já foi preso lá em Silver City, junto com um amigo dele, né? Por quê? Porque ele roubou algumas roupas na lavanderia e tal, aí ele foge, e ele começa a roubar cavalos, né? Ele ficou primeiramente conhecido por roubar cavalos, aos 17 anos, e aí depois, nessa idade dos 17, é que ele pratica o primeiro crime dele, e é assassinato, que é numa briga de bar, né, cara? Olha a referência, o cara com 15, 17 anos, num bar, tá? Uma briga de bar, ele mata um cara, ele foge. Ah, você acha que aquela época ia ter o quê? O conselho tutelar pra chegar lá e tirar ele de lá. Pois é, aí ele vai pro Novo México, e lá ele começa a praticar furto, roubar cavalo, começa a presentear mulheres lá, né? Enfim, tudo isso que engloba o que era o Velho Oeste, né, cara? Por mulheres, leia-se putas. Assim, é importante que, não é um assunto pra gente tocar nesse cast, mas é que a gente tem a ideia de achar que criança e jovem sempre teve, no decorrer da história da humanidade, o tratamento e o cuidado que se tem hoje com criança. Mas a grande verdade é que até, sei lá, talvez o início do século 20, talvez um pouquinho antes, mais ou menos, o papel da criança, do jovem lá em casa, era ser mais uma mão, mais um par de mãos pra trabalhar. Você não tinha muito essa preocupação de formar um homem, formar um, sabe, uma... querer o melhor. Claro que você não quer matar seu filho, mas eu tô querendo dizer que essa noção mais humana de criação de filho... Voltado pro estudo, né? Estudo pra alcançar algo melhor. Não, não só no estudo, mas ver a criança como uma criança de fato, ou seja, dar tempo pra ela brincar, aprender. Isso é um conceito novo. Uhum. Assim, é que a gente não para pra pensar nisso, mas o conceito, então, ó, filha do Andrigo, ah, dá tudo de bom pra ela, deixa ela brincar, coloca escola particular, vai pagar intercâmbio, sabe? Ou seja, investir na criança como um culturalmente falando, isso é uma coisa talvez de 110, 120 anos só. Na verdade, na minha família é uma coisa de 10 anos atrás, que meu pai mesmo já não queria, com 12 anos, queria botar a gente pra trabalhar, não queria deixar a gente estudar. Então, Malemar comparando, você vê, você tem já esse seu exemplo, mas assim, imagina então, no meio oeste americano, no século 19, o Billy the Kid. Então assim, era um cara, como a gente falou brincando, de 17 anos o cara já tava trocando tiro com alguém no bar, porque o cara fazia bullying com ele e tal, e ele acabou matando o cara. Eu acabei lendo a história e eles acabaram se atracando mesmo, e aí ele que pegou a arma e atirou no Frank Carroll, né? Então é bom a gente ter em mente isso, que esse aspecto da criança e do jovem que a gente tem, ou que a maioria das famílias tem hoje, de preparar pro futuro, de ver como um ser humano que tem que ter uma bagagem cultural, ter uma vivência cultural, isso é uma coisa recente, não foi sempre assim. Antes, as crianças eram tidas como mais uma força de trabalho, então a galera tinha filho pra cacete. Por quê? Porque precisava de mão pra poder cuidar de lavoura, cuidar de gado, cuidar de cabra, tirar leite, etc, etc, entendeu? Então, tem que ver esse lado também. Música. depois desse briga de bar que resultou aí na morte do Carril, a primeira vítima fatal do nosso querido Billy the Kid, ele, pra escapar das autoridades, pegou o seu burrinho, o pé de pano, e fugiu para o Novo México, onde ele continuava fazendo um pouquinho de furto de cavalo ali, pegava umas putaiadas aqui e tava na sua vida boa. Agora a vida dele começa a dar uma virada quando no inverno de 1877 ele se hospeda e começa a trabalhar com Frank George Cole em seu rancho e torna-se grande amigo dos dois. Por intermédio de Richard Brewer, ele começa a trabalhar para o grande John Turnstall. O Billy the Kid é aquela coisa, né? Roubando cavalo aqui, roubando outra coisa, roupa ali. Ele acaba, né, conhecendo, ele acaba começando a trabalhar, na verdade, de um homem de negócios chamado John Turnstall. Esse John Turnstall vai ser o cara que vai meio que direcionar a vida do Billy the Kid e vai, com certeza, o que aconteceu com ele, com o John Turnstall, é o que vai fazer com que o Billy the Kid realmente vire um bandido, um fora da lei mesmo. Porque, tá, o cara matou um cara no bar ali, mas beleza, vamos pensar no contexto do... Isso era segunda-feira no Velho Oeste. É, vamos entender que, sabe, beleza, uma mortezinha ali, de boa, rolou. Porque, assim, no Velho Oeste, apesar de ser essa bagunça que a gente vem comentando, essa violência, também não era a casa da mãe Joana. Então, se você matasse alguém sem justificativa, você, o xerife iria atrás de você, dependendo da tua importância, você teria seu desenho no cartaz de procurado, como no desenho do Pica-Pau também, que a gente sempre vê. Então, o Billy the Kid só não teve problemas quando ele matou o Carroll, porque ele teve testemunha no bar dizendo que ele foi provocado e que eles acabaram brigando e que o Billy the Kid matou em legítima defesa. Então, por mais que houvesse essa questão do Velho Oeste, mas não vamos esquecer que era os Estados Unidos, que já era um país, etc, etc, já independente, tinha suas leis. Então, ok, era um lugar meio um pouco sem lei, mas não era totalmente sem lei, né? Então, assim, beleza, ele matou o cara, escapou, disso daí. Era um Brasil da vida, né? Era um Brasil da vida. Aí ele vem a conhecer, né, ele vem a trabalhar pra esse John Turnstall. John Turnstall era um cara, era um inglês, que na época tinha, sei lá, uns 25 anos só. Ele tinha migrado da Inglaterra pros Estados Unidos. Ele era um cara, ele era um homem de negócio, então ele, tipo, ele tinha uma vendinha de alimentos, um lugar onde se vendia alimentos, que você também vê em filme de Velho Oeste, o cara com aquele aventalzinho. Aí chega a mulher, chega alguém, vai lá, começa a pedir as coisas e tal. Só que o grande problema é que o John Turnstall, ele era um rancheiro, então ele tinha gado e ele também era um homem de negócio. Então ele tinha essa venda, vamos chamar de venda, né? Um mini mercadinho. Ele tava tentando... Um empório. Isso, um empório. Um empório é uma ótima, né? E o John Turnstall tava tentando se estabelecer na cidade de Silver City. A questão é que na cidade já existia uma outra sociedade de dois caras que começou a dar problema com o John Turnstall. Eram dois, mas tinha um principal, né? Que era o James J. Dolan, né? 1877, né? Que era uma disputa comercial. E a gente tinha o Turnstall e tinha o Dolan, que eram comerciantes que estavam prosperando ali naquela região. Mas o Dolan era um comerciante que eu acho que ele vinha um pouco antes, né? Ele era um cara que arrecadava dinheiro pra seguir tudo que você possa imaginar. Então, pessoas deviam a ele. Ele tinha suas fazendas, se assim podemos dizer, né? Seu império, enfim, era um algo que era pequeno para o que a gente pode imaginar hoje, o que a gente pode imaginar de grande, mas na época era uma coisa grande. Então isso gerou uma treta, né? Isso gerou algo que o Dolan não gostou, porque até então ele era ali. Mas você imagina, né, Michel? Uma cidade pequena. Até então você que comanda os negócios ali, você que é o cara que é ricão, você que ganha dinheiro, você que tem o poder, vamos dizer assim, na cidade, né? Porque aquela época também tinha muito disso, né? O cara que tinha um bom poder aquisitivo também tinha uma certa influência nas autoridades da cidade e tudo mais. E aí chega um cara que começa a prosperar e você fica meio receoso, né? O fato é que o Dolan, ele começa a ficar incomodado com essa tentativa do Turnstall de estabelecer um outro empório lá, porque assim, tá falando uma cidadezinha pequena, né? Então você vai ter um concorrente, no caso o Dolan, como você comentou, era um cara já lá da região, era um americano, né? O Turnstall era inglês, tinha recém-imigrado pra tentar abrir negócio lá, e ele começou a se incomodar. E como você falou, como o Dolan era um cara já da região e conhecia todo mundo, ele conhecia inclusive o xerife, o Brady, que era o xerife da época ali em Silver City. E o que acontece? O problema é que a corrupção também rolava solta. Então, resumidamente, o que aconteceu? Os caras chegaram ao ponto de decretar que o Turnstall podia ser preso e até morto por questões comerciais, tipo, como se ele estivesse fazendo uma disputa comercial injusta contra o Dolan. De fato, é o que acontece. Vai chegar um momento que o xerife da cidade, o Brady, ele vai montar uma, vamos chamar, uma comitiva de assistentes do xerife e que vão atrás do Turnstall na fazenda dele. Em primeiro lugar, eles começam a queimar o gado do Turnstall. Como a gente falou, ele tinha gado também. bem, porque teoricamente ele teria que pagar a multa e etc. Mas eles vão tentar confiscar o gado do Tunstall, né? Acabam matando muitos gados e por fim acabam matando o próprio Tunstall. Então, pra você ver como a influência que chega do Dolan na cidade, ele conseguiu fazer com que, em tese, uma disputa comercial se convertesse num crime e saiu ileso. Mas o negócio foi tão bizarro, e assim, mostra que o Velho Oeste é tão bizarro, que essa morte do Tunstall, primeiro que assim, revoltou o Billy the Kid, não só ele, mas outros caras que trabalhavam junto com o Billy the Kid pro Tunstall. E o que acontece? Uma autoridade maior do que o xerife acabou o quê? Nomeando o Billy the Kid e esses caras também que trabalhavam junto com o Billy the Kid lá na fazenda do Tunstall. Eles receberam uma autorização especial do governo do estado pra ir atrás dos caras que mataram o Tunstall. Ou seja, você vê a bagunça que é, porque ele teoricamente foi emitido uma ordem oficial que poderia até matar o cara, foram lá, mataram ele, só que aí perceberam que o negócio é meio nebuloso. Então, imagina assim, imagina o Rodrigo chegar na empresa dele, pegar os caras que trabalham com ele e falar assim: ó, meu, agora vocês vão receber uma estrelinha de xerife, não eram xerife, mas vocês vão receber uma estrelinha pra dizer que vocês são autoridades policiais, e vocês têm poder pra procurar e prender quem fez quem cometeu esse crime. Então, esse era o nível do Velho Oeste na época. E aí, esse grupo, que foi formado pelo Billy the Kid por esses caras, eles vieram a receber o nome de reguladores, né, regulators, que são, digamos assim, eram os caras que iam tentar botar a ordem na casa nesse aspecto, né, Marx? O nome do juiz era John Wilson, né, o juiz de paz John Wilson, e aí ele nomeou eles como delegados da justiça e os reguladores, né, eles, na verdade, os reguladores foram eles que se auto-intitularam, né. É, depois eles montaram até uma HQ pra vender HQ dos reguladores. Ah, meu Deus. A união dos reguladores, guerra civil. O grupo era liderado por Richard Brewer, acho que é isso, Brewer. E foi que ficou encarregado de fazer isso, né, de levar à justiça os assassinos do fazendeiro, né, do Tunstall, né. A iniciativa era de que eles pegassem e levassem à justiça, né. Mas aí a coisa desandou, né, cara, porque, tipo, os caras foram com sede de vingança e tal, os caras não foram com, vamos pegar só, prender e trazer pra galera aí. Não, os caras foram, não, vamos matar tudinho, né, velho. A gente agora tem o poder de fazer isso, então vamos fazer. O grande problema, né, só pra fechar essa parte dos reguladores, é que o que aconteceu? Eles acabaram matando o xerife, cara. Eles mataram o Brady. E aí foi a partir daí que o Billy começou a ser realmente um cara procurado, ele virou um fora da lei mesmo, né, porque eles tinham recebido a autorização da justiça pra capturar os assassinos do Tunstall e levar pra justiça. Eles não tinham a autorização pra fazer justiça com as próprias mãos, mas o fato que acabou acontecendo é isso. Aí virou filme do Tarantino. Sangue pra tudo errado. É, ele acabou matando o xerife. E aí, que foi a cagada geral, que acabou transformando o Billy the Kid num fora da lei mesmo. E tem aquela questão também, né, Michel? Porque você falou que era como meio que uma bagunça. Tipo, os caras pegaram e conseguiram autorização pra caçar o Tunstall. Aí foi... Billy the Kid e os seus compassos conseguiram autorização pra caçar quem matou ele. E aí vem outro cara que era, tipo, o governador, que era o Samuel B. Astell, né? E revogou esse mandado do juiz, né? Do Johnson, John Wilson, e transformou o que antes era os reguladores em agora fora da lei, né, cara? Tipo, os caras passaram a ser fora da lei. É, mas o ponto foi justamente isso. Ele revogou os mandados deles justamente quando eles mataram o xerife, né? Porque, como a gente comentou, eles tinham o poder pra caçar os caras e levar preso pra ser julgado, não pra matar. Eles perderam essa condição de reguladores, de homens da justiça, quando eles mataram o Brady e mais uns caras junto. E aí, realmente, fica a ironia, né? O Billy the Kid passou de um homem da lei, né? Porque ele tinha até uma estrelinha pra representar a lei, pra fora da lei, né? Então, a partir daí, realmente, ele começa a fugir, e que vai acabar redundando, dali a alguns anos, na morte do cara, né? É, você vê, tudo por causa de vingança. Se os caras tivessem ouvido o seu Madruga, nada disso porque já dizia o Seu Madruga que a vingança não é plena, mata a alma e envenena. Inclusive, é até engraçado que o Ramon Valdez, né, que era o ator que fazia o Seu Madruga, ele tem um filme que ele faz no Velho Oeste também. Tem um filme que ele faz no Velho Oeste, tá? É o Rachacuca, né? Não, o filme mesmo. Ele era é porque a galera só conhece mais ele pelo Chaves, né? Mas ele era o Ramon Valdez, ele era ele era considerado até um galã no México, não, nos tempos áureos dele, quando ele era mais novo. Não, é sério. Quando ele era mais novo, ele era o galã do México e tudo mais. Ele era um puta ator, cara. Não fazia só o Chaves. Depois de tudo isso, tem essa guerra que se estendeu por alguns dias, né, cara? Foi por alguns meses até aí, até realmente tudo dar fim. Porque um grupo ficou caçando o outro, né, Michel? Aconteceu a guerra justamente no condado de Lincoln. É, a cidade ficava no condado de Lincoln. E aí essa briga entre os dois, esses dois grupos, acabou dando origem ao nome, né, Guerra do Condado de Lincoln. Que acabou resultando na morte do delegado, do xerife, aliás, e na fuga dos reguladores, entre eles o Billy the Kid. E a partir desse momento, dá pra se dizer que o Billy the Kid vira, de fato, um fora da lei. Ele já não vai ser um bandido comum, inclusive, é colocado até recompensa na cabeça do cara pra ser capturado. Então, aí, realmente, ele começa a ser um cara mais conhecido, começa a fugir, não, já não consegue mais ficar parado, já não é mais um homem comum, né? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, depois daquele negócio, ficou uma putaria tarantinesca lá. Você imagina, tiro pra todo lado, sangue voando na tela, tipo, mas não aquela dos Oito Odiados, que aquele filme é uma merda. Não assista. Se for assistir, não assista, é uma merda. O pessoal só conversa. Agora, a putaria bem no nível do Django Livre lá, né? É, bem quando tava lá na casa. Então aí ficou tiro pra lá, tiro pra cá. No final, cada um foi pra um lado. Teve uma parte do bando que foi pro norte e uma parte que, onde estava o Billy the Kid, foram para o Novo México, foram para a cidade de Fort Summer. E lá formaram uma nova gangue de ladrões de gado. E o que que aconteceu lá, Michel? De novo, ele voltou pra vidinha dele, pacata, de roubar gado, pegar gado, fugir com gado. E o que aconteceu? Então, assim, a gente acabou de falar, né, que os reguladores tiveram que fugir lá da região de Silver City por causa da morte do Braid. Fugiram, foram pra Fort Summer, no Novo México, né, que é, digamos assim, é o destino final do Billy the Kid. E lá os reguladores acabaram se despedindo mesmo, né, alguns fugiram pra um lado, outros pro outro, alguns ficaram, que foi o caso do Billy the Kid. Mas não dá spoiler, já falou que é o final, coitado. Não, é até porque a vida do cara é tão curta, né? O cara morre com 21 anos, então, tipo, também nem tem. E assim, a gente viu que ele matou o primeiro cara com 17. Então, pra falar a verdade, a vida do cara durou 4 anos, né? De bandido. Nesse momento, o Billy the Kid, ele é um bandido. Então a gente não pode esquecer que aí ele já meio que definiu o caráter dele. Não tem como mais ser um homem comum, pelo menos não nesse momento. Mas ele ainda tem vontade de ser um homem comum, mas no momento ele não consegue ser. Então ele se reúne com outros caras ali da região e eles formam uma nova gangue que continua roubando gado, comete pequenos furtos. Entre esses caras estava lá um cara chamado Dave Rudabol. Esse Dave Rudabol, ele tinha o apelido de Dave Arkansas Rudabol. E eu lembro que quando eu fazia minhas pesquisas do Billy the Kid anos atrás, eu vi que esse Dave Arkansas Dave Rudabol, ele era um cara bem, tipo, bem sangue esquentado. Era um cara que gostava de se envolver em confusão com todo mundo. E o fim do cara foi trágico, né? Ele acabou sendo morto, acabou sendo decapitado e a cabeça dele acabou sendo colocada numa estaca na entrada de uma cidade, né? Isso é só pra dar um nível de como o cara era querido pela população em geral ali, né? Colocado como troféu na entrada da cidade, né? Então, porque, se eu não me engano, ele cometeu um crime e aí ele acabou sendo capturado, só que os caras não deixaram nem ser julgado, já fizeram a justiça com as próprias mãos mesmo. Cortaram a cabeça do cara e espetaram numa estaca na entrada da cidade, meio que pra dar um cartão de visita pra quem viesse fazer alguma merda como o cara tinha feito. Só que o que acontece? A última oportunidade que o Billy the Kid teve pra tentar, digamos assim, sair dessa vida de bandido, aconteceu um pouco depois que ele chegou em Fort Sumner. Porque o que acontece? O John Tunstall, né, que foi aquele primeiro patrão do Billy the Kid que foi morto, ele tinha um sócio chamado Max Swing. O Max Swing, ele tinha uma mulher, tinha uma esposa, que por sua vez tinha um advogado. Esse advogado da mulher do Max Swing, que acabou sendo morto também, o Max Swing, O sócio do Tunstall também foi morto, né? Então a viúva tinha esse advogado e o advogado foi morto também. O Billy the Kid, ele acabou sendo uma testemunha do que aconteceu, e ele, sabendo que era, já estava assim, já era um fora da lei procurado pela morte do Braid, sabendo que ele também não ia ter como ficar fugindo pra sempre, ele sugere um acordo com o governador da época, né? Com o governador do Novo México, que é o Lew Wallace. ele escreve uma carta pro Billy the Kid. Na verdade, o que acontece uma coisa antes. O Lew Wallace, ele propõe uma anistia para todo mundo que tivesse feito alguma coisa na Guerra do Condado de Lincoln. Só o Billy the Kid que não recebe, por uma questão política, justamente por aquela questão do Dolan, pela força política que os caras tinham lá na região. Então todo mundo recebe uma anistia, menos o Billy the Kid. O Billy the Kid sabe disso. O que, que ele faz então? Ele fala assim: bom, eu vou escrever uma carta pro Lew Wallace, pro governador, me oferecendo para testemunhar como testemunha de acusação, para tentar condenar o assassino do advogado da Susan McSween. Então ele se entregaria para a polícia, né, durante o processo, até porque ele era um cara procurado não só pela polícia, mas por bandidos também. E ele testemunharia contra o Tunstall e contra o cara que de fato matou o advogado, que chamava Houston Chapman. E aí a ideia do Billy the Kid era o quê? Escrever essa carta e pedir uma anistia após o julgamento dos caras. Só que o que acontece? O governador, a princípio, ele concorda com isso, mas ele acabou sendo influenciado por outros políticos da região e também por políticos acima dele, e que acabam não concordando com essa coisa da anistia. Aí o Billy the Kid, num dos dias de processo envolvendo ele, acaba acontecendo uma fuga espetacular. Porque aí, Michel, antes dele fugir, tem uma coisa muito interessante, né, cara? Que você, quando você vai percebendo encaixando uma coisa na outra, você percebe que realmente era um jogo de poder. Porque, por exemplo, ele vai e ele quer testemunhar a favor da viúva, né, do McSween, que era advogado e sócio do ex-patrão dele, o Tunstall, e o advogado era dela, que morreu agora. O que vem na minha mente? Era um jogo de poder, porque provavelmente, de alguma forma, essa viúva ela estava tentando conseguir algum tipo de herança, né? Porque ela era viúva, o cara morreu, alguma coisa do tipo. E eu acho que eles mataram esse advogado dela justamente para que ela não tivesse direito a nada, ela não tivesse como recorrer a isso, né, cara? Uma coisa muito interessante. É meio que um Game of Thrones do Velho Oeste, né, cara? É um jogo de poder mesmo. Porque aí vem a questão de que ele não se entrega, né? Mas ele diz: não, eu quero ser essa testemunha e tal, testemunhar contra o cara, a favor dela, né, da Susan McSween. E aí ele é preso, só que assim, ele pede, né, em relação a isso, ele pede o seguinte: ele fica preso durante o período do processo, né, que é aquele que a gente chama de, que hoje a gente temos como segurança a testemunha, né? Enquanto ele esperava o julgamento e tal, e depois ele receberia a anistia. Só que aí ele descobre que, na realidade, o procurador não ia libertar ele. O procurador ia se aproveitar dessa questão dele se entregar e ficar preso pra realmente deixar ele preso e, claro, que eu acho que depois matarem ele, né? Por tudo que ele fez. Ele descobre isso e o que que ele faz? Ele foge, né? Durante o processo de fuga, ele acaba matando Bob Bollinger e J.W. Bell, delegados da cidade, de ex-membro dos Seven Reeves Warriors, que eram inimigos mortais de Billy e da gangue dele na Guerra de Lincoln, cara. Olha que coisa, cara. Então, tipo, os caras que eram inimigos, que eram delegados agora, estão lá, ele é preso, e aí na fuga, olha a coisa do destino, ele encontra esses caras e diz: pô, até agora, novo, vou morrer também. Já que todo mundo quer me prender e eu não vou ter mais perdão realmente, então vocês vão morrer agora. Ele mata e foge, né, cara? E aí se segue toda essa questão, e a gente chega a 1880 lá, enquanto ele jogava no salão em Fort Sumter. Aí ele discutiu com um bêbado lá, né, com um bêbado chamado Joey Grant, durante o local. E nessa discussão, claro, é aquela, a gente volta ao passado dele, né, aquela discussão do primeiro, a primeira pessoa que ele matou, né, que era uma briga de bar, uma coisa normal, e ele matou esse cara. Na realidade foi uma aposta, né, esse cara, o Grant disse que ele apostou $25 que mataria alguém naquela noite, e por ir um dia do destino, esse Grant inventou de justamente matar alguém que ficou amigo do Billy the Kid, cara. Olha que coisa. Não, brincadeira super saudável, senhor Velho Oeste. Tá? Vou matar alguém nesse bar aqui. Quem será? Esse cara era o John Shinsun, né? John Shinsun, acho que é esse o nome, né? Será que esse cara não era... É, chama todos de John agora. Porque é John ou é Peter? E ele, naquele momento, ele era o convidado pelo Billy a tomar a bebida no mar. E mais tarde, esse cara, o Grant, que foi o cara que fez a aposta com o Billy, apareceu alcoolizado, bem violento e tal, e começou a arremessar garrafas no bar e tal, e inventou de querer matar justamente o cara que o Billy convidou pra beber. E aí o Billy entrou na questão, né, cara, e disse: não é desse jeito, entendeu? Sim, aí acontece tudo isso que a gente comentou, né, dele acaba fugindo, né, e aquilo que você falou da questão do julgamento também, e o fato é que, assim, o Billy continuou fugindo, até que finalmente, na noite de 19 de dezembro de 1880, o Billy the Kid, ele vai visitar um amigo, a casa de um amigo. O amigo tem uma irmã com quem o Billy the Kid, assim, tinha um casinho. Dava um chaca na buchaca. É, não sei exatamente os detalhes, né, sórdidos da história, mas de qualquer maneira é a casa de um amigo dele que ele vai visitar, só que a gente tá falando de uma época que não tinha luz elétrica, não tinha nada, então era meio escuro, tava à noite. Ele entra na casa, tinha um cara chamado Pat Garrett, que era, digamos assim, era uma espécie de um xerife, né, da região. Ele acaba sabendo que o Billy the Kid tava por lá. Como tava escuro, o Billy the Kid, na hora que ele entrou na casa, ele percebeu uma sombra, né, uma silhueta, né, no quarto onde teoricamente estaria o amigo dele ou a irmã, não sei. E aí ficou célebre, porque o Billy falava espanhol também. Ele falava inglês e falava espanhol, porque a gente tá falando de uma região de fronteira com o México, então, assim, era natural que as pessoas ali perto conhecessem o espanhol, né? Uh-huh. E aí ficou famoso ele falar, quién es? Quién es? Tipo, quem é? Quem é? Quando ele percebe essa silhueta, o Pat Garrett reconhece o tom de voz do Billy the Kid e na hora mata o cara. Dispara duas vezes, um dos tiros pega o peito do Billy the Kid, que morre lá na hora. É o fim, digamos assim, precoce da vida do Billy the Kid, é num quarto de uma casa, à noite, no escuro. É interessante que muita gente, depois do assassinato do Billy the Kid, depois que se soube a circunstância da morte do Billy the Kid, muita gente ficou contra o Pat Garrett, dizendo que ele foi covarde por ter matado o Billy the Kid da maneira como foi, né? E a gente tem que lembrar que não é questão de haver honra ou não, mas é só a gente lembrar dos filmes do Velho Oeste, né? Aquela coisa dos caras irem lá na rua principal da cidade, é sacar o revólver, duelo e o caramba. Então, tinha um pouco disso também na época. E também pela própria figura, talvez, carismática do Billy the Kid, né? Na região ali. O fato é que muita gente ficou contra o Pat Garrett. Uma pergunta deixa a gente meio perplexo nessa hora. Depois a gente entender toda a vida, a morte do Billy the Kid. Peraí, o cara matou 4 pessoas. Eu sei lá, aqui em São Paulo matar 4 pessoas é segunda-feira aqui na Brasilândia. Então, por que que o nosso querido Billy the Kid ficou tão famoso? Virou essa lenda? Será que foi por causa do filme do Emílio Esteves? Não, acho que não. Mas vamos chamar nosso amigo Marques aqui pra discutir. Por que você acha que ele virou essa lenda do Velho Oeste? Ah, na verdade, vocês viram aí, o Michel falou, né, sobre esse xerife, o fim da vida foi por esse xerife Gary. Muito da lenda que nasceu em torno do Billy the Kid veio do próprio cara que matou ele, o xerife Garrett. Eu não sei por que ele fez isso, eu não sei se o Michel falou aí, é uma coisa bem interessante, que muitos não gostaram da forma que ele matou o Billy the Kid, né? Então, assim, eu não sei se o motivo dele ter escrito, né, uma biografia sobre o Billy the Kid, quem era o Billy the Kid, uma bem sensacionalista, aliás, né? Era chamada de A Autêntica Vida de Billy the Kid, que foi escrito pelo Garrett. Só uma parte, Marx, é interessante só pra pontuar, porque assim, querendo ou não, ele ficou famoso pela morte do Billy the Kid, por ter sido o cara que matou o Billy the Kid. O interessante, só pra pontuar o que você tá falando, é que ele escreveu esse livro 1 ou 2 anos depois, logo da morte do Billy the Kid. Não é que ele escreveu 20 anos depois, 1 ou 2 anos depois ele já escreveu esse livro aí. E aí era o que eu ia dizer, Michel, será que, por exemplo, eu acho que, na minha opinião, existem 2 possibilidades, ou ele que queria ganhar notoriedade mais ainda e tal, e se tornar um homem tóxico, enfim. Ou ele queria meio que tirar esse peso que a galera tava colocando em cima dele, como você falou, de que ele foi covarde, matou a galera meio que tava do lado do Kid e tal. E aí, pra tirar meio que isso, ele fez essa biografia, só que ele fez de uma forma bem sensacionalista, pra dizer como se o Billy the Kid fosse um cara extremamente mal, tá ligado? Um cara... Ele era mal, mas enfim. É, ele quis valorizar o passe dele, né? Ele quis falar assim, eu matei um cara muito fodido e não sei o que e tal. Então eu acho que ele acabou inflando os números do Billy the Kid justamente pra valorizar o ato dele. Talvez até pra tirar um pouco das costas dele essa questão de ter teoricamente, né, matado o cara de uma forma covarde. E tem essa questão que você falou do que ele matou. Em uma das lendas diz que ele matou 21 caras, né, um para cada ano da sua vida, isso foi outra matéria que veio. É um jornal sensacionalista da época, né? Que era o jornal Santa Fé. Era um jornal lá de Santa Fé. Era Santa Fé Weekly Democrat, né? Santa Fé Weekly Democrat. Eu acho que é Weekly Democrat. Weekly. É Weekly, né? Weekly. Me ajuda aí que tô começando a aprender inglês agora. Perdoe-me. E aí era o jornal sensacionalista da época. Então você imagina, o cara morreu e aí foi feita a autópsia da época, essas coisas e tal. Todo esse processo aí é burocrático. E aí o jornal se aproveitou disso e colocou, né? A informação era o título da matéria. Era o pistoleiro que matou um homem para cada ano de vida. E aí nasceu essa lenda que ele matou 21 caras porque ele morreu. Na realidade ele morreu aos 21 anos, né? Não conta com o primeiro ano. Tem gente que não conta com o primeiro ano e tal. Só que na realidade, como o próprio Andigo falou, ele matou apenas 4 caras da vida dele, né? Fora o... teve uns que ele participou, mas ele não foi ele efetivamente que matou. É, porque aquilo, né, Marcos? Uma coisa é você falar que matou, outra coisa é você matou de fato. Então, comprovadamente, o Bleeder Kid matou 4 caras, longe dos 21 que se fala que o cara matou, né? É, que 4 aqui numa favela de São Paulo é normal, né? Que o primeiro foi quando ele tinha 17 anos, foi aquela briga com o Ferreiro lá, né? O Frank B. Carril, né? O Frank P. Carril, né? Foi uma briga normal de bar, enfim, ele tentou se proteger. E aí depois vem o J.W. Bell e o Bob Olinger, que eram os dois xerifes, né? E que ele matou na tentativa de fuga, na fuga lá, que ele quis testemunhar a favor da mulher e tal, e aí ele descobriu que ia ficar preso, e aí ele fugiu, e na fuga ele matou os dois. E o outro foi em outra briga, que foi o bêbado lá, o cara que fez a aposta com ele e tudo mais. Então você vê, cara, são, tipo, o cara não matou assim, né? Vou matar você porque eu sou bandidão, e enfim, me dá isso aqui e eu vou te matar. Ah, eu vou te matar porque eu não fui com a tua cara. Ah, eu vou te matar porque eu sou o foda. É, pra todas as mortes, assim, ele matou, e teve um porquê que ele matou. Tipo, ele não matou, apesar de ser, claro, você assassinar alguém, nunca deve ter um porquê, né? É uma coisa que não deve acontecer. Mas dois foram por briga e um foi por uma tentativa de fuga. Então, tipo, o cara não era um bandido que matava a torta à direita a hora que ele queria, tá ligado? Não era assim, não era desse jeito. Em dois ele tentou se proteger, e em dois ele simplesmente vingança por uma coisa do passado. Então aí é que vem, o cara não era, né, Michel? Toda essa lenda que fazem em cima dele. Cara, a lenda nasceu e eu acho que se propagou muito nos anos seguintes, principalmente nos anos 80, 70, mais por questão comercial do que realmente por quererem levar uma lenda adiante. Hoje em dia, Billy the Kid, eu acho que é mais uma vendagem de produto em cima do nome e algo pra elevar o histórico dos Estados Unidos, se tornar um tipo de história dentro dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos seja vendido para o mundo também, do que realmente ele foi. Ele foi um cara normal da época do Velho Oeste que se meteu em certas brigas, em certas coisas fora da lei, que o deixaram notório de alguma forma, entendeu? É aquela coisa de cada ponto aumenta o conto, né? Tipo, o fato é que começou a se criar um monte de coisa em cima do nome do Billy the Kid e ele ficou famoso. Ele, assim, é inegável que ele é um dos fora da lei mais famosos do Velho Oeste americano, né? Mas assim como ele, você tem o mesmo aquele cara que a gente falou no começo do desenho do Pica-Pau, o Wild Bill Hickok, né? Ele é super famoso como o próprio Jet, que eu acho que talvez seja o maior nome do Velho Oeste americano, que é o Jesse James, né? Que ele é o chefe de gangue, matou muita gente. E também, né, só falando rapidamente, o assassino dele, o Robert Ford, também foi um cara que foi execrado, né, da maneira como matou. Mas falando do Billy the Kid, acho que é isso mesmo. Começou com essa biografia do Pat Garrett, né, falando um monte de coisa. E assim, como morreu novo, né, morreu nessas circunstâncias, todo mundo começa a falar que ouviu alguma coisa. E assim, é telefone sem fio, o negócio vai aumentando. A gente tá falando de uma coisa que aconteceu há 130 anos atrás, a morte do cara. Digamos que o Billy the Kid, ele é o Ayrton Senna do Velho Oeste. Porque é a mesma coisa. O Ayrton Senna não fez porra nenhuma pelo país, era um riquinho, filha da puta, que somente pegou um carro bom e sabia fazer curva direito. E os caras idolatram a porra do Ayrton Senna como se ele fosse um deus. Ele tava se fodendo pro Brasil, o cara era um cara milionário, tava nem aí. Ele é um cara controverso, mas eu duvido você conseguir correr 6 voltas, 6 não, né? Acho que mais de 10 voltas com apenas uma marcha pegando, sem você conseguir passar as outras. E na chuva. Você tá falando com o campeão paulista de kart de 2002. Brinca não, rapaz. Quando eu tinha 70 quilos, eu era foda no kart. Mas outra. Faz muito tempo. Zoeiras à parte, o tanto dá pra ver que o Billy the Kid já também era um merda, que quem interpretou ele foi o Billy Esteves, né? Enquanto quem interpretou o Jesse James foi o Brad Pitt, né? Sim, sim. Quem que é o Emílio? Onde que tá o Emílio Esteves hoje em dia? Será que ele morreu? Não, tá vivo ainda. Nós não falamos da lenda ainda, que esse, o Billy the Kid, ele é igual o Hitler. Existe a lenda que ele, tá, ele viveu no Texas até 1950, que ele realmente não era ele lá que tava lá no quarto, e que ele usou, adotou uma alcunha e foi, morreu feliz e contente aos 91 anos de idade. O que acontece é que apareceu um cara chamado Brush Bill Raw, que se dizia o Billy the Kid. Esse cara começou a dizer, não, eu sou, o Billy the Kid não morreu, o Pat Garrett não matou ele, eu sou o Billy the Kid, eu fugi, fui pra uma cidade chamada Rico, no Texas. Viveu lá até 1950, mas isso é uma história bizarra e não tem nada a ver. Eu já li uma vez uma reportagem de, acho que de 1940 e alguma coisa, em que é tipo, era um dos últimos pessoas vivas a ter conhecido o Billy the Kid. Uh-huh. E o cara negava categoricamente que o Brush Bill Roberts era o Billy the Kid, porque ele mesmo tinha, ele, o amigo, né, o cara que conhecia o Billy, falou que viu o Billy, viu o corpo do Billy e tudo, que é uma bobagem. E aliado a isso, a gente tem mais duas coisas que acrescentam a história do Billy the Kid, né, Michel e Andrew. Ainda lá naquela época, foi o Lee Wallace, né, que tinha prometido o perdão, aquilo que a gente já falou, da anistia e tudo mais, mas não cumpriu e tal. Com muito tempo depois, em 2010, surgiu essa questão de que ele poderia ter, lá em 31 de dezembro de 2010, um grupo de pessoas que estavam movendo pra dar o perdão ao Billy the Kid. E aí um governador lá do Novo México, chamado Bill Richardson, negou esse perdão ao Billy the Kid. Alguns descendentes, né, de Garrett, que foi o xerife que matou ele, disseram que isso seria uma afronta à justiça, uma desmoralização, que não tinha cabimento, não tinha um porquê dar um perdão a um cara que foi um fora da lei na época. É mais um ponto a acrescentar aí na questão do Billy the Kid, que terminou por não tendo realmente um perdão, né? Isso é igual a Igreja Católica dando perdão pra Galileu 500 anos depois, que adianta? E talvez uma coisa interessante também, acho que como última coisa do Billy the Kid, não se tem quase fotos do Billy the Kid. É muito interessante. Porque ele não tinha iPhone, ele só tinha da Samsung. Não tinha iPhone, não tinha nada, e na época, você imagina tirar uma foto, a gente tá falando do início da era de fotografia, né? Então até, acho que esse ano, mais ou menos, tinha somente uma imagem que era reconhecidamente autêntica do Billy the Kid pelos especialistas e tudo, inclusive ela foi vendida em leilão por, parece que 2 ou 3 milhões de dólares, né, num leilão. Só que no começo desse ano, ainda há um pouco de controvérsia, mas vários já especialistas no Billy the Kid também reconhecem uma outra foto, que foi comprada por 2 dólares numa venda de garagem aí. Ainda tem uma confusão respeito, alguns falam que sim, alguns falam que não, de uma segunda foto do Billy the Kid, que teoricamente seria ele jogando cricket, também vale seus milhões de dólares se realmente se confirmar como autêntica, vale em torno de 5 milhões, né? Então também tem esse outro detalhe que ajuda a alimentar a lenda do Billy the Kid, que a falta de registro sobre o cara, né? Tem muito pouco registro. Vou deixar as fotos aí pra galera ver, né, que uma das fotos, a foto conhecida dele é uma que ele tá se apoiando em um rifle, né, que foi dentro de um salão e tal, em Fort Summers e tudo mais. É a conhecida. Curiosamente, até a foto que foi colocada na capa da biografia que o Garrett fez. E aí tem essa que o Michel falou, 2 dólares. É uma que ele é um moço, né? Um jovem rapaz que está apoiado em uma cadeira. E ele tem muita aparência do Billy the Kid. Assim, cara, você olhando, pelo menos eu aqui olhando assim, eu vejo semelhança, cara. Você nunca foi naqueles lugares de tira e foto por 10 reais? O cara tem um monte de roupa lá boa, o cara te dá pra você vestir na hora só. E a outra foto, cara, o cara achou no local, ele foi descoberto, retrato, né, é um retrato tipo de um local, né, tem uma casa, árvores, acho que era no tempo de outono, no tempo de inverno, e as árvores estão sem folhas e tal. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem, e tem muitas pessoas, e tem um cara bem no cantinho aqui perto de uma janela, que chamou a atenção da galera, e quando dão zoom, ele tem muita semelhança do Billy the Kid, e é uma foto que foi tirada justamente na época que ele vivia nessas regiões, e dizem que alguns dizem que ele e o seu bando gostavam muito de jogos, né? E dá pra ver que nessa foto aqui que o Billy the Kid era bem dotado, porque se você olhar do lado esquerdo, tem um volume descendo pela calça, que vai até a metade do cantão. Eu calculo, pela minha experiência pornô aqui, que ele tem mais ou menos uns 28 centímetros de caralho. Então devia ser Billy the Kid, porque Kid era, ele tinha o pênis do tamanho de um bebê, ou seja, era 30 centímetros e pesava 3 quilos. A informação, todo mundo estava escutando o cast pra esperar, né? Essa informação. informação. Era essa informação que todo mundo queria. Só eu percebi isso, né? Vou fazer o quê? E por fim, a gente tem algumas referências. A gente conhece o Billy the Kid por algumas referências pop e a gente tem muita mídia que a gente pode se aproveitar para conhecer um pouco mais de Billy the Kid. É claro que a maioria tem a sua licença poética. Músicas, inclusive as músicas, a maioria das músicas usadas nesse cast na trilha, são músicas que falam sobre Billy the Kid, e cantores falam sobre Billy the Kid. Então você tem aí uma gama de coisas para você pesquisar um pouco mais sobre Billy the Kid e aprender sobre a lenda. Eu acho que é isso. No fim, né, Michel? A gente vê que descobre que o cara não era essa lenda toda, né? Não, mas vamos terminar esse cast agora com uma indagação importante. Por que caralho que fala que ele era o gatilho mais rápido do Oeste? Mas onde que fala isso? Acho que no Chaves, algum lugar, falou isso aí. Não tem como medir isso, né, meu? Isso aí, é, seja lá quem falou, é questão da lenda mesmo, não adianta. Depois que o cara vira um pouquinho de lenda, aí todo mundo começa... É que nem falar do Pelé. Todo mundo teve no estádio que o Pelé fez o gol contra o Juventus, que ele deu 3 chapéus nos caras. Ou seja, se todo mundo que fala que estivesse no estádio, o estádio tinha que caber 300 mil pessoas, entendeu? Então, não tem jeito, cara. Você começa a alimentar uma lenda e a lenda começa a crescer sem controle nenhum. Mas o fato que a gente viu no cast é que, assim, né, o Billy the Kid tem a sua história, tem os seus pontos, teve uma fama relativa na época, mas que a fama dele realmente cresceu com o tempo depois de morto já, né? Claro, é uma lenda do Velho Oeste americano, vai continuar sendo, até porque não importa tanto o que de fato aconteceu ou não, é bom saber a história real, mas o fato do cara ser uma lenda nunca vai deixar de existir, né? E é como o Marx falou, você tem algumas referências em cinema, na música, e é sempre interessante, né? Porque é um personagem que a gente, quando criança ou mesmo adulto, sempre escuta falar que ali tem referências em alguns lugares, e é legal saber um pouco da história do cara, né? Mas no final eu fiquei achando até que a história do Adam Sandler lá no Velho Oeste, lá naquele filme da Netflix, é mais interessante que a do Billy the Kid. Ah, eu vou falar assim, que eu não vou negar que tive uma certa frustração quando eu pesquisei, porque eu sempre via falar de Billy the Kid, né, cara? Você cria, Billy the Kid era fodão, Billy the Kid, pô. Aí quando você vai pesquisar... Porque sabendo que antes de ser Winchester, o nome do Marques era Marques the Kid. Ah, não, aí quando você vai pesquisar, o cara era um cara normal, morreu com 22 anos, tá ligado? O cara sardento, eu acho que ele era sardento pela porta. Eu achei que ele tinha matado pelo menos uns 450 dele. Sei, é um Jason do Velho Oeste. Assim, vale pela questão histórica que a gente pesquisa, vale pela questão de cultura pop, porque ele faz parte da cultura pop. Cinema, música, quadrinho, brinquedo sobre o cara, sabe? Brinquedo? Peraí, brinquedo eu nunca vi. Não, tem. Deve ter. Se você pesquisar, eu também não sei se tem. Eu falei assim, mas se você pesquisar, deve ter. Com certeza. Bota aí, Billy the Kid, brinquedo. Deve ter. Se tiver, eu coloco aí na postagem pra galera ver que eu não falei bosta. Mas enfim, cara, eu acho que vale pela questão histórica, valeu fazer esse podcast pela questão histórica, enfim. Que já que vocês estão até aqui, pra encerrar agora, a gente vai cantar Blaze of Glory. Não. It's the Blaze of Glory. Rodrigo, deixa só o Bon Jovi cantar, que tá bom. Só o Bon Jovi. Deixa ele cantar cantando, tá certo? Beleza, então. Quem quiser me ouvir, vai no karaokê Tex da Rua Augusta, lá que eu canto essa cena. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. E vamos agora, meus amigos, então, para a finalização do cast. Querido Marques, vai mudar seu nome agora para Marques the Kid ou vai ficar Marques Winchester mesmo? Cara, eu vou continuar com Adonis Laurencio Marques da Silva. Nem Winchester, nem Billy the Kid, nem nada. Enfim, o Andrigo... Olha, legal, tem um filme pornô aqui do Billy the Kid, ó. Billy cara, the Kid. Cara, tem filme pornô pra tudo. Os caras inventam filme pornô pra tudo. Tem até filme pornô do Chaves, cara. Se você do pesquisa, Chaves? Deve ter por aí. Enfim, tem... Deve ter, o cara tem salvo no computador dele. Ah, deve ter. Enfim, cara, pra vocês que estão escutando, é o seguinte, não sei se alguém viu, mas o Mistura saiu do ar. Saiu do ar, na realidade, o Mistura, o site, ele não existe mais. Só existe o Mistura Cash, mas, por enquanto, o Mistura Cash está numa reformulação pra ser lançado novamente. Nossa. Resumindo, o projeto Mistura Cash, o podcast está parado, não sei ainda quando volta. Mas, enfim, por enquanto, galera, continue vindo aqui, escutando o... Por enquanto não, né? Por enquanto e depois do por enquanto. Escutando Papo Alfa, Misturama. Tipo, enquanto escuta o Papo Alfa, depois vem o Misturama, larga o Papo Alfa e troca pro Misturama, que é mais legal. Não. Continue comentando, a gente recebe os comentários. Em breve o seu comentário aparece no AlphaCast comentado. Vai demorar um pouquinho, né? Porque a gente já fez há pouco tempo. Mas muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Mandem ideia de pautas e tudo mais, ok? Então é isso, André. É isso aí. Também estamos com o nosso querido Michel, que também, ele já era um cara que era estudioso, Billy the Kid. E que me diga aí, o que, que você achou no final também? Ficou decepcionado com a história do Billy the Kid, Michel? Não, a questão não é nem decepção, André. A questão é que isso geralmente acontece com lendas, né? Quando você vai estudar a lenda e vai estudar a história por trás da lenda, geralmente você se decepciona no sentido de perceber que a história real por trás da lenda é bem menos glamurosa do que a lenda. Até porque se não fosse tão glamurosa, não seria lenda, né? Então, é tranquilo. Billy the Kid é um ícone do Velho Oeste americano, como a gente falou. Vai continuar sendo, independentemente das verdades ou não. Tem gente que é especialista no cara, estudioso do cara. Tem filmes, tem músicas a respeito. Então, ele tem o seu valor na cultura pop, como o Marx disse. E é isso aí. A gente tá sempre aprendendo. Independentemente de quão verdade é, o fato é que a gente tá sempre aprendendo alguma coisa, né? Valeu aí. Mas é isso aí, galera. Você que ouviu até agora, nosso querido AlphaCast. Esse foi mais um daqueles AlphaCasts biográficos, onde a gente pegou a vida de uma lenda, pegou a vida de uma celebridade, pegou a vida de um artista aí e deu aquela esmiuçada legal. Vamos nessa, galera. Então é isso aí. Mais um Papo Alfa. Agradeço aos participantes, ao Marques. Agradeço ao... Michel. É, ao nosso... Esqueceu o nome do cara, velho. Nosso Alfa Michel. E é isso aí, galera. Vamos lá pra próxima. Agradecemos todos os Alfas, né? E se eles quiserem entrar em contato com a gente, como é que eles fazem, Marques? Bom, primeiro, se vocês quiserem mandar um e-mail com dicas, com ideias, com pautas, vocês podem fazer a pauta e mandar pra gente, que a gente vai, com certeza, analisar a pauta aí, gravar e, quem sabe, chamar você pra participar. Enfim, vai no e-mail papoalfa@gmail.com. E o nosso Facebook, qual que é? E o Facebook é o facebook.com/... Papo Alfa. E o Twitter, @papoalfa também, onde vocês me encontram lá, garotinhos. É tudo com PH. Mas é isso aí, galerinha. Então nós conclamamos aqui todos os alfas. Você concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Mas por quê? Porque o nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se. Haja Augusta Perangusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. E é isso aí, galera. Tchau, tchau.